de memória. Vem com Eduardo Brasil. Pra que tá me ligando meia-noite e meia, pedindo pra voltar? Se já estou em outra, tá de brincadeira, isso não vai rolar. Cê acha que meu coração é descartável, que você ou se joga fora? Você quem decidiu voar pra outro lado e jogou fora a nossa história. Alguém que tá cuidando. Cê quer voltar pra nossa história. Só que meu coração tem um problema de memória. Cê quer voltar, tá implorando. Só que meu coração tem outro alguém que tá cuidando. Cê quer voltar pra nossa história. Só que meu coração tem um problema de memória. Ai, ai. Tem um problema de memória. Que você usa e joga fora. Você quem decidiu voar pra outro lado e jogou fora a nossa história. Cê quer voltar, tá implorando. Só que meu coração tem outro alguém que tá cuidando. Cê quer voltar pra nossa história. Só que meu coração tem um problema de memória. Cê quer voltar, tá implorando. Só que meu coração tem outro alguém que tá cuidando. Cê quer voltar pra nossa história. Só que meu coração tem um problema de memória. Ai, ai. Tem um problema de memória. Ai, ai. Tem um problema de memória. Ai, ai. Tem um problema de memória. Tem um problema de memória.